Dono 076, desse mantenha 2000 pés do ajuste no 092, autorizado LS, reporte no localizador. Oi, controle Salvador, o trip 5595, cruzando 070 no momento. Gostaria de pedir para livrar restrições 200 nós em pelo. Trip 5595, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A240. O limite ao QDMAIC 120 de Simbra é o número 4 na aproximação. Trip 5595, desse mantenha 4000 pés, o ajuste no 092. Curva direita 240, limitado pelo 120 de Simbra, confirma. 120 de Simbra, limite 5595. Descendo para 040, obrigado. Controle, mais que a coberta, na regressa, Manati, passando 6. Agora, direção na CCTE. Papá November, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, desse mantenha 3000 pés, o ajuste no 092, o limite ao localizador. 092, 3000, mantenha presente proa, limite o lock, Papá November. Mike, Eco Delta, confirme a altitude que mantém, não recebe o modo Charlie. Ciente, vou indo para o farol de Itapuã. Correção, vou ir para o farol de Itapuã. Reporte no farol de Itapuã. Zero, chame agora centro Recife, no 26 decimal 0. Alterno no 28 decimal 8. No 260, 288, obrigado, boa noite, Oscar Pazeca. Papá November, reduza para 180 nós. Número 2 na aproximação, vai seguir tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo Nordeste. É um Boeing 738 da Gol, está passando 3 mil pés para 2 mil pés, com aproximadamente 180 grau, nós de ground speed. Papá November. Papá November, ciente, seguindo o Gol. Mike Eco Delta, recebo agora 120, o nível. Mike Eco Delta, confirme. Gente, já vou desligar que está mantendo meu pé e está dando erro de atmosfera. Papá November, nesta para o Intercepta, reporte estabilizado no localizador, desse mantenha 2 mil pés, reduza para 1,70 nós. Reduzindo 170 nessa Pro Intercepta, Papá November. Turno 076, completo final, chame a torre no 86. Informa o tráfego. Informa o tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo Nordeste. É um Fokker 2 Tango Hotel. Tá passando 4 mil pés para 2 mil pés. Na proa de Duna agora. Trip 5595, com aproximadamente 200 nós e ground speed. Trip 5595. Tem o mesmo no TCAS e visual com tráfego Trip 5595. Azul 4209 na escuta. Prossiga. Suba e mantenha o nível 380. Chame agora centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251, 3325, 4209. Estabilizado, Papá November. Aguarde transferência das comunicações, Papá November. Controle da bela cidade de Salvador. Oceané 6224 com a Vitor. Xené 6224, a senhora identificação autorizada e chegada a Amanda, esse mantém o nível 050, ajuste no 092. Identificou, descendo 050, chegada a Amanda, ajuste 6224. Controle Salvador, trip 5595, tá no limite, é no 20 de Simbra. Trip 5595, voo e reação a navegação na proa de Duna, desse mantém a 2 mil pés, o ajuste no 092. É, assumindo a navegação proa de Duna, 10012, trip 5595. Controle Salvador, muito boa noite, é o TAN 3178, cruzando 175-150. TAN 3172, vê se mantém a sua identificação, vê se mantenha o nível 050, o ajuste no 02 na chegada à Mária, 3178. 3178, assinou a identificação, 050, chegada à Mária. É, liberação de velocidade? Mantenha a chegada, 3178. Controle, mais que a Delta, vai abandonar 1400 pés. Diante desse mantém 500 pés, o ajuste no 02, Mike Eco Delta, reporte no farol de Itapuã. Passarei farol, Mike Eco Delta. Papá, papá, November, 4 milhas e meia para o marcador externo, completo final, chame a torre no 86. 86, papá, November, boa noite. Trip 5595, reporte estabilizado no localizador. Reportará, 5595. Torre, trip papá, papá, November, 2500, estabilizado no ILS. Triplo Papá, Papá November, vai prosseguir para pouso na pista 1-0 ou pista 1-7? 1-0, Papá November. Mantém a aproximação, guarde pista livre, Papá November. Papá November. Na IRS navegação na Praia de Duna, confirme para eu agora. Pro de Duna, senhora. Apenas para ficar registrado, nossa estimada inicial era de ao 04. E desde o desvio lá atrás, onde dizíamos 50 milhas da nossa rota pelo centro, o nosso estimado agora é o Zuno 7. Imagine o tamanho do prejuízo para a companhia aérea. Mas agradecemos, ok? Gente. Follow aos 1-2, livrando à direita, prossegue táxi via Alfa Kilo, pátio 3 e após gate 06, no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, após gate 06, no 076. Não autorizado chegada à Mari, desse mantém o nível 060, ajuste no 012. 012, 060, Mari, tá 3305. Afirmativo, o pairada na cabeceira 35. Gente, o Maquiaco Delta autorizado, aproximação para a cabeceira 35, vento 100 graus, 10 nós. Gente, cuidado. Triplo papá papá November, livre pouso pistão 10, vento 100 graus, 10 nós, forma o tráfego, helicóptero, está agora na sua posição 3 horas, vai aproximar para a cabeceira 35. Sem interferência com a sua aproximação. Tráfico, aviso, Papá November. Voo no 076, falou 13, táxi para o bit 612. Continua via Alfa aqui, pátio 3, é o 6? É, o 06 do pátio 1. Gente, ingresso via pátio 3. Esse é o número 2 na aproximação, tá 3178. Número 2 da aproximação, 3178. Afirmativo, reduza para 2190 nós. 210 nós, reduzindo 3178. Estabilizado no LOC 3555. 3555 completo final, chame a torre, 1186. 186. Então 3178, correção é o número 3 na aproximação agora. Afirmativo, 3178 está reduzindo já 210 nós, senhorita. Aguardando 5595. 305, confirma indicada. Agora 2509, na 3305. A gente tem condições de reduzir para 2309? Estimativo, na 3305. Reduza para 2309, na 3305. 2309, na 3305. Confirme qual vai ser a parte de estacionamento? O Papai Noel do Abaeté. Gente, vai prosseguir táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, cruzar o Pátio 1 e prosseguir via Lima, Mike e Quebec. Chame para o cruzamento da pista 17, o triplo Papai Noel. Papai Noel, direita na Alfa, esquerda na Kilo, cruza o Pátio 3, o Pátio 1, pega Lima, direita na Mike, esquerda na Quebec, chama para cruzar o 17, Papai Noel. Felipe 5595, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, no zero nós. Sente livre pouso, pistão no zero, 5595, confirme o vento? 090 graus, 10 nós. Sente, 5595. Desça via chegada para 3.000 pés, o ajuste no 012. Via chegada para 3.000 pés, 10012, 3.078. Delta, solo 18, autorizado táxi a baixa altura, ao livrar para o 44, frequência livre, uma boa noite, Mike Eco Delta. Para 2109. 2109, TAM 3305. TAM 3178, reduza para 1709. 3178. Confirme. 3178, ciente. 1709. Gente. Reduza para 1809, desse mantenha o nível 050. 050, 1809, na 3305. Trip 5595, solo ao Zona 9, livrando à direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, remota 14, pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, remota 14, no pátio 1, na sua escuta. 6224, confirme no localizador. Negativo, localizador, 6224. Gente, 3 milhas, marcador externo completo final, Xenia 3186, Xenia 6224. 6286, obrigado, até daqui a pouco. Então, 3178, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste no 02 autorizado LS, reporte no localizador. 2 mil pés, reportará no localizador 3178. Então, 3305, desse via chegada para 3 mil pés, o ajuste no 02. Ok, 3 mil pés, no 02, então 3305. Cruzamento triplo papá, papá novembro. Triplo papá, papá novembro, autorizado cruzamento da pista no 7 e prossegue via papá até o Pátio 5, até a Baeté. A estação na frequência livre, uma boa noite. Via papá até o 5, papá, papá novembro, muito obrigado, boa noite. Boa noite, 074. Pinho no 8, decimal 6, Gomes 074. Então, 3178, 4 milhas e meia para marcador externo, completo final, chame a torre no 86. 386, obrigado, boa noite. 3305, desça para 2 mil pés, o ajuste no 02. Autorizado LS XR da pista no 0, reporte no localizador. 2 mil pés, reportar esse autorizado no localizador, Lutan 3305. Teatro Isque 50, decolagem da pista no 0, com primeira curva direita, saída da Euleda, transição Bidev. Controle Salvador 1, 19.8, aciona 5044, gol no 074. 0 por 50, direita, curva da EL, curva da EL, 50, 44. Bom, no 074, estamos prontos para a puxa de acionamento. Torre Salvador, tá 3178, tá uma milha para o externo Baixado Travar, boa noite. Boa noite, Dan 3178, mantenha aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde, Dan 3178. Air 6224, solo aos 24, livrando a direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, já posso prosseguir para o gate 1 do pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, Gate 1, 6224. Oito, livre pouso, pistão na 0, vento 090 graus, 08 mais. Pouso tá 3178. Tan 3305, confirme no localizador. Afirmativo, no localizador Tan 3305. 3 milhas de marcador externo, completo final, chame a torre no 86, Tan 3305. 86, Tan 3305. Sr. Salvador, muito boa noite, Tan 3305. Estabilizado, 1-0. Tan 3305, o vento 090 graus, com 90 nós, livre pouso, pistão na 0. Pouso autorizado, Tan 3305, 1-0. Tan 3178, solo 28, táxi Alfa Kilo, posição 9 do pátio 3. Alfa e Kilo para a posição 9, é o Pátio 3, tá? 3178. Torre, o Tan 3178, o sinalizador é por conta da Infraero ou da empresa? No pátio 3, boa pergunta, também não sei. Está em contato com a empresa também, aqui, obrigado. Tan 3305, solo aos 31, no livrando à direita, táxi via Alfa, Kilo, no pátio 3 tem o tráfego da companhia aguardando balizamento no pátio 3, e após o parqueamento do tráfego da companhia, prossegue para o gate 7 do pátio 1. Alfa, Kilo, aguardando o parqueamento da aeronave da companhia, prossegue para o 7, Tan 3305. Salvador, é o Rio 5972? Prossiga. É solicitar um contato com a torre, confirme. Negativo, com a IS. Ah, ok. Salvador Approach Control, WebJet, 5716, clear down 150, Victor information. WebJet 5716, Squawk Ident, cleared my arrival, descend and maintain flight level 050, altimeter 1012. Roger, clear down 050, my arrival 1012, 5716.